instante mais amor. O mundo vai girar, os dias vão passar com muito mais amor. Balance, dance, meu amor. Balance, dance, meu amor.